61, faça bem, decolagem autorizada. Pista no 0, vento no 2, 0 graus, no 2 nós. Livre de decolagem, Alfa Romeo 6142. Controle 1, 2, 0, 8, bom trabalho. Controle, Oceanair 6142, passando 1.200. Oceanair 6142, contato com a decolagem, supra 350. Após 2.000 pés, vou direto em Jamo. Faça um cheque no seu modo charter, não repita. Vamos checar. No 1.500 pés, o 6.400. Agora tá normal? Afirmativo. Controle, Oceano 6.35, solicita banho de morte para ser possível. Aguarde a coordenação, 6.35. Aguarde, 6.35. Papatão, boa tarde, Papatão, Tricolor de Juliette, mantém se encontrando visuais no 1.500 pés e corredores. Porta a Paris. Porta a Paris, está com 0160 acionado, está bom. Beleza. 097, Rosval, MSS. Bônus 097, mantendo o servidor do 367, após 366. Azul 2754. Mais coisa. Tração para evitar tráfego, curva à direita, na proa 340. Seu limite será 24 milhas nessa proa. Tração, direita 340, 25 milhas ao limite. Azul 2754. Temos um tráfego de posição de 12 horas a 30 milhas, vindo para Salvador, um Alfa 72, no rumo oposto. Após o cruzamento com o tráfego, o senhor retorna na proa de barreiras. Grato pela informação, aguardo o regresso para barreiras. 2754. Bônus 097, você para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizado RNAV da pista 10, reposta no carro 366. Bônus 097, informa o tráfego em sua posição de 1 hora, 13 milhas no rumo nordeste. Um voo visual, mantendo 1.100. Doutor Salvador, boa tarde. Azul 2715, centro daquilo. Azul 2715, a sua identificação. Voa na proa de Amã para interceptar a chegada da Amã, reporta no ideal descida. Voa da Amã, já no ideal descida, Azul 2715. Para uma centena, o azul 2705. Uma centena, 2705. 2705, eu tomo tráfego na sua posição de 11 horas a 23 milhas no rumo norte-noroeste. Um Alfa Tango 72 passando 120 em subida 160. Caso o senhor necessite de desvios, é feito pela direita. Gente, o 2705. Alô, boa tarde, economia 59, não tem? Tem reclamação. Estou para autorização. Rio de Janeiro, Porto da Léo. Ligou no 659. Está autorizado Galeão 360, o nível, via UP November 857 até Moço. A decolagem é da 10, saída da El, Leda e após Leda, direto Irume, para interceptar UP November 857. Controle 120.8, transponder 5140. Autorizado 360, Galeão, 510, Dael, Leda, Irume, Irume, interceptor, UP November 857, Moço. 1208, controle, 5140, transponder, gol 1659. Correto, gol 1659, chama para o pushback e acionamento. Chamará, obrigado. Acionamento 3 no 5. Estamos chegando para o Recife, na frequência 125, décima 1. Azul 27 no 4, o tráfego já superado. O senhor da presente resta uma navegação na proa de Barreiras. Agora está afastado 47 milhas noroeste de Salvador. Boa, Barreiras então, 27 no 4. Salvador, Azul 27 no 5. É, mantém ainda a restrição de desvios apenas à direita? Negativo, o senhor vai evitar algum desvio mais à frente? Solicita desvio à esquerda, proa 120, por mais 15 milhas. Proa 120, ciente, reposta no final do desvio, descendo para o 050, azul 27 no 5. Para o 050 e forma na final dos desvios, azul 27 no 5. Ô, gaveta, 1234. Ponto 2, chama centro de Recife na frequência 126.85. Ufô, 5. 126.85. Copiado. Ufô, 1, 1, 0 graus, 1, 3, 9. Posso, não, tá. Ponto lá, rotatória, que ajuda. Azul 27 no 5. Então, informação Lima, autorização Lima. Bom. Ah, após os desvios, a possibilidade vai o Serra Bifra 366, direto? Autorizado, Serra Bifra 366. Sim, senhor. 10, saída da El, transição Coral. Em Coral, intercepta a Golf 677. Já segue conforme o plano. O controle opera em 120 decimal 8, transponha 5131. Autorizado nível 240 para Eliel, decola da pista 1-0 na saída da El, Coral. Coral voa na Golf 677, aposta com o nosso plano de Golf. Controle após 120 decimal 8, transponha 5131, gol 2009. Correto, gol 2009, chame para o feedback e acionamento. Semana pronta, gol 2009. Salvador Avianca, Guarulhinha, 321, roxa, não. Para pushback, acionamento, talo 5. Poxa, né, 321, portão 5 está autorizado e chama o táxi. Vamos chamar a táxi. 318, para acionamento posterior pushback. 3193, autorizado a acionar, chama para o pushback. tarde, vai batendo o GS Canguru. Sim? Sim, meu Papa Tango, GS Canguru. Na proa de Amanda, ponte de audiocida. Papa Tango, GS Canguru, achando identificação. Nossa, vai reportar nesse setor. Reporta, indicando na frente. Brau nível 1, 90, agora o GS Canguru. Mantemos travos nesse setor, de conhecimento e controle, o Juliette Canguru. Sim. Bono 097, boa, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Bono 097. Puxando a 6326, a Infraero nos informou agora que seu portão é o 05, foi desocupado aí pelo R12 da companhia. Mantenha sua separação com o tráfego e prossiga para o gate 5, 6326. Ok, prossegue para o 05, está acionando com cautela o visual com o Airbus da companhia, simplesmente. Para o pushback, agora está pronto no 8, está 3193. Autorizado, está 3193, chame táxi. Chama. Salvador, boa tarde, para o 5, da Lima para a Campina 300. Do 4065, autorizado Campinas. É, nível 340, via UP Zulu 10 até Pubave, UP Zulu 16 Plasmo, segue conforme o plano apresentado. O controle opera em 120 decimal 8, pista em uso 10, saída da EL transição Motiva, contra o transponder 5123. Zero, Pubá, via Pessoa 06, Pubá, via Pessoa 06, a rota de plano, chamarão 1208, 1028, da El Motiva, 5123. Correto, chama puxback acionamento às 04065. Correto. Correto, chama puxback acionamento às 04065. Correto, chama puxback acionamento às 04065. Correto, chama puxback acionamento às 04065. Correto, chama puxback acionamento às 02 para 2500 pés, Sierra Vitor 366, de Porto Alá. Azul 275. Juliane da Juliette, sem chance de aproximação, aguardando autorização de pouso. Jule. 097, mantenha a posição antes da Juliette, seu gate é o 08, aguardando apenas a aeronave da TAM iniciar o táxi, que saiu aqui do gate 8 também. Aguarde só um instante. Mantenha a posição, bom 09. Para táxi 6321, 139 a bordo, autonomia de 3 horas e 4, estamos alternando com o fim de depois de manhã. Ou Goiânia. Ok, o Oceanair 6321, está autorizado o táxi em frente via Pátio e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 18.95. Ok, vamos fazer táxi via Pátio e Índia, ponto de espera da 10, 209 no portão 9, aguarde. Aguardando, vou 209. Táxi do 103-096 com 181 a bordo, tá com 350, até na Campina. Está 3193, táxi via Pátio, autoriza a via Pátio Índia, no ponto de espera da 10-1895 a torre. Via Pátio Índia, no ponto de espera 2895, 3193. Poderia confirmar o ajuste, por favor? O ajuste é 1012. Obrigado, 612. Para o posicionamento, vou no 659, tá? O no 659 é o número 2 no setor, aguarde. Cola da pista 20, grave. senhor pode tentar pousar hoje, mano, já está no meio. O Gol no 097, assim que a aeronave da PAN passar hoje da Juliette, prossiga para o Gate 8, Gol no 097. Passa o campo 08, Gol no 097. Novo Gol no 509. Prossiga. Quando autorizado, é possível fazer simultâneo com o colega da 9? Eu vou questionar o mesmo. Aguarde só um instante, Gol no 659. Obrigado. Turing de Juliette, está autorizado o Costa da presente? Sim, boa tarde. Oi, Salvador, Azul 2715, boa tarde. Azul 2715, boa tarde. Quanto na aproximação, reporte passando a Sierra Vitor 272. Firmará 302, 2715. Autorizado para Aracaju, nível 230, decola da 190, certeza para o Aracaju. Contador de saída 1200, transponder 146, a gente está pronto para o puxa canal, na 04. Gol no 884. No portão 4, autorizado pushback acionamento e chame táxi. Tirei pushback acionamento, chamada para o táxi, Gol 884. Gol 2009 na escuta? Na escuta, Gol 2009. E temos uma aeronave da companhia que vai parquear aí à sua direita, no gate 8. Assim que a mesma iniciar parquear, o senhor inicia no 09 e vai iniciar simultaneamente com o tráfego da companhia no 10. Então, o senhor realiza o pushback padrão, a aeronave do gate 10 vai recuar um pouco mais para manter a separação com o senhor, ok? Sim, Gol 209. O Gol no 659, realize o pushback simultâneo com a aeronave da companhia do gate 9, mantenha sua separação com o tráfego e chame para o táxi após. Gol 1 no 659. Obrigado, 659, obrigado. Tá, grata. Salvador, boa tarde, Oxenar 6227. Oxenar 6227, prossiga. Informação Lima para o Galeão. Oxenar 6227, está autorizado o Galeão 360 nível, via UP November 857 até Mosul. Decola da 10, saída da El, Leda e após Irume. Está interceptado UP November 857. O controle 120 decimal 8, transponde 5152. 360 para o Galeão, UP November 857 Mosul, decola da 10. Israel, Leda, Miru, 208 é o controle, 5152 é o código. O Oxenê 6227, chame e puxe para acionamento. Camarão, obrigado. Com 1884, está pronto para o táxi, autonomia 3 horas e 4 minutos, alterna 64 na mão. Copiado, com 1884, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 118, decimal 95. De táxi, primeira direita lá, decimal 95. Prossiga. Tempo 08, está autorizado o circuito da 10, a 1010, ou a 1510, corrijo. O controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, acione o transponder 0167. 08, está correto o cotejamento, livre acionamento e chame a torre, em 18 decimal 95 para o táxi. É o POB? Alô, sábado, voo 2009, voltante para o táxi, com 138 a bordo, autônomo 12:46, alternativa Salvador. Voo 2009, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 118, decimal 95. Pátio Índia autorizado, é a pista 0, estamos prontos, 295, voo 2009. Chegada a mar, descendo para o nível 050. 050 direto ITAP, é isso? Seja mais correto. Obrigado, 2833. Cardo, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. Simão 95. Pega a companhia, Pátio Índia, Lázio 295. Obrigado, boa tarde. Boa. Solo Azul 275, livrou a 6. Azul 27 no 5, táxi via Kilo. A posição é a 4 Romeu, do Pátio 3. Gente, até a 4 Romeu no Pátio 3, via Kilo, Azul 27 no 3, 15. Torre. Torre. 3193, decolou ao 08, controle 1, 20, decimal 8, Mongol. 208, obrigado, boa tarde, 3193. Oxalemia 314, na estuda da torre. 3, saída da El, passa ali, 100 pés. 3193, contato para a decolagem, sua para 360, via saída da El. Subindo ao 360 na saída da Elta, 3193. Bruno 884, fazer a nave da Chanel na curta final, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Outra passagem de aeronave da Chanel, autorizado a alinhar e manter no zero. Força no procedimento. Bruno 2000, pés no 092, na porta na final, o Centro Sul. Rodovo 2009, pronto. 2009, sim, mantém ponto de espera. Manterá o ponto de espera com 2009. 312, Gustavo, 6321, chama centro de Recife, frequência no 28, decimal 8. 122, decimal 8, ao centro, obrigado. Chanel 6314, Sol 1 0, libere a próxima direita, Sol 1, 2 1 decimal 9. 2 1 9, 6 1 4. O Chanel 6314 está autorizado táxi, e a Alfa e Juliette, portão é o 09. Táxi, direto do 09. Aeronave autorizada a alinhar e manter pista no zero. Autorizada a alinhar e manter pista no zero, igual 2009. 884, decolada 111, controle 120, décima 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, voo 1884. Voo 1884, contato radar decolagem, sucesso 230, via saída PUCA. Via PUCA 1884. Voo 2009, decolagem autorizada, piscina 0, vento 120 graus, piscina 39. Descendo decolagem voo 2009. Voo 1659, ponto esperando 0, pessoal. Voo 1659, boa tarde, após a aeronave da companhia, autorizando alinhar e manter, piscina 0. Boa companhia, alinhar e manter no 0, 1659. Passaria 2233, inicia a redução para 2009. Irá seguir um Charlie 402 maquinal. Sim, iniciando a redução do 233, descendo até 50. 23, controle 120, decimal 8, mão voo. 208, obrigado, igual 2009. Sobre Salvador, boa tarde, igual 2009, decolando Leão. 2009, contato Renato Nicolai, suba para 240, via saída da El Coral. Da El Coral, autorizado 240, igual 2009. Tensuru, avistando, Juliette Tensuru. Juliette Tensuru, Torre, 1895. 95, boa tarde. Porção 1 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, azul 4065. Autorizado, chama táxi. Abaixadora, cancelamento. Sará, Tango Zulu. 1-1-6-5-9, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 1-2-0 graus, 1-3-9. Iniciando a 0, 1-6-5-9. O Oxamé 6-2-2-7, posição 7, puxa acionamento. Chama Recife, 1-2-5, decimal 1. Recife 1-2-5-1, tá, 3-1-9-3, boa tarde. E o Jorge Tanguzou agora para a modificação do plano para a base direita do Ótimo 7. Modificada zona 7, chama 6. Autorizado. Base pela direita, reporte final na 7. Será final na 7, Tanguzou. Gol 1659, decolada zona 6, controle 120, decimal 8. 208, desconado. Controle Gol 659, decolou na sua escuta. Gol 659, contato radar decolagem, sul para o 360, via saída da El. 360, via da El, 659. Gol 1884, chama Recife no 26085. 2085, obrigado. Controle Salvador, então 3235-4236-060, informação Lima. 3235, essa identificação, desce para 4 mil pés, o ajuste no 012 e chegada é bom. Identificou, vigilante, 4 mil pés, 512, bom, cristã, 323. Salvador, boa tarde, também 67, informação Lima para a cota autorização Brasília. 3567, aguarde, cópia. Cópia. Salvador, 3235, autorizaria voo Serra Rica 367 do Vano 372, visual 90. Passaria 22331-1895. Obrigado, até já. Tenha da guarda de portátil. Salvador, passaria do 2233. Passaria do 2233, boa tarde, continue a aproximação, reporte a Rica 372. Passaremos. Passamos diante, estamos do Lula, Paulo Altuno 9, táxi via Papalho, Bicosta Parque A. 165 para o táxi 121 a bordo, Ribeirão Preto, 4 horas e 44. 4065, 7, livre o táxi à direita, ponto espera da 01895 a torre. Táxi autorizado, direita até o ponto de espera da 10, Sandro Lake 1895, as ofereças 65. Cópia. Prossiga até 3567. Autorizado Brasília, 360 nível, via UP Zulu 17, até Apino. A decolagem é da 10, saída Argo 1, após Elefa. Controle 120 decimal 8, e o transponder 5134. 360 autorizado para Brasília via Upa Zulu 17 Apino. Decolando a 10, Arbor 1, Elefa 1208, controle 5137 no transponder. Transponder, está 3530. 5134, transponder. 5134, está 3530. Está correto, chama o pushback acionamento, está 3567. 4065, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 2065, mantenha o ponto de espera. Mantendo. 27? 220. Ok, no 220 está autorizado Ilhéus, via Golf 677. Decola da 10, saída da EL, transição Coral. Controle 120 decima 8, transponder 5164. 220, decolada 10, concluo pela direita, Golf 677, Dael Coral 208-5164, responde 6327. Correto, o Xené 6327, chame para o pushback acionamento. Maravilha. Voo no 659, chama o centro de Cícero 2539. Voo no 25.1, o 659. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Autorizado a alinhar e manter pistão na zero, 4065. 08, após a TR da Passarela, autorizado cruzamento na Taxiway Delta, chame o solo 121.9. Passarela 2236, solo 123. Direita, chame o sol 121.9. 121.9, parceiro 2833. É, já temos aqui o plano aprovado. Autorizado Guarulhos, 320, o nível. É, via Pesulu 10 até Pubave. Pesulu 16 até Posmo. A decolagem é da 10, saída da El, transição Motiva. O controle 120.8. Transponder 5170. Excelente, senhor. Nível de voo 320, está autorizado para São Paulo, Guarulhos. Faça a proposta do plano. Aeroveia para Zulu 10, Pubave para Zulu 16, Posmo, cola da 10, no perfil da saída Leda, transição Motiva, controle de Salvador 20.8, transponder 5170, 3155. Correto, então 3155, chama para o Bushback acionamento. Reportando. Olimpo 08, táxi à direita via Alfa, chame antes da Juliette. Passarela 2233, observe o P3 ingressando na Alfa, é, táxi via Alfa e Kilo, ou melhor, via Alfa e Juliette. A posição é a remota 1-2 do pátio principal. Cliente do tráfego à nossa frente, táxi via Alfa Juliette e a posição é a 1-2 no pátio principal, 2233. Correto. Azul 4065, decolado aos 2.6, controle 1-2-0-8, mão voo. 208, 4065, vou ligar. Azul 4065. 2.0, essa via chegada Mari para o nível 050. Via Mari 050, vou ler 2.0, tem aqui a informação ali, mas solicito vou na Serra 366, visual que está rodando. Vou direto ITAP, após ITAP, Serra Vida 366, eu vou no 620. ITAP, Serra Vida 366, vou no 620, Salvador, boa tarde, Azul 4065. 4065, contato radar decolagem, sistema 340, via saída da EL. Via da EL 340, Azul 4065. 995. Pistão 6227, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, 10 graus, 129. Autorizada decolagem da 1 a 0, 6227. 4065, pode aprovar Leda ou Dael? Autorizado Leda, 4065. Leda, 4065. Felipe 08 ali, mantém piscina 0. Quantas milhas? Gente. Para 2500 pés, o ajuste 012, autorizado a RNAV da 510, reporta a Service 366. Fugou 9620, autorizado o RNAV da 110? Foi Busan 3835, informação. 3835, autorizado a RNAV, reportará o Service 366. Boa tarde, Chinema 227, decolado, Dadael, cruza agora 2600 pés. 217, contato radar de colagem, sul para o 360, via saída da EL. 360, via da EL, 627. De falado ao 30, suba para 1 no meu pé, suba à esquerda no corredor forte, chame controle Salvador 120, decimal 8, até o regresso. Pará, controle Salvador 1208, Olympus 08. Quer falar controle? Em caso 9301, subir para 145, vamos coordenar com o Recife, para o transponder e o seu nível. Salvador, Olimpo 08. Olimpo 08, prossiga. Mantendo 1000 pés, corredor forte, até no máximo 10 milhas, após chamará para o regresso para o tráfego. A gente escuta o controle permanente, o Olimpo 08. Será a escuta permanente, o Olimpo 08. Autorizado, o TAN 3155, chame táxi. Obrigado. Regressando na final, visual 323. Então, 3235, torre, 1195. 3295. Salvador, TAN 3235, final da NEM visual. TAN 3235, boa tarde, estou autorizado, pistão 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1, 2, 9. Autorizado, pouso na pista 10, TAN 3235. 301, no voo direto, MUPESE, Mike e Uniforme, Papá, Eco, Vitor. Uno 26, décima última. Afirmativo, chamar Recife agora na frequência 126, décima 85. Uno 620, desce para 25007, o ajuste no 012, após o TAP, servidor 366, autorizado a RNAV, reporta no procedimento. Após o TAP, autorizado a RNAV, descendo para 25007, 102, do 620, livre procedimento. Azul 4065, chama centro Recife, na frequência 125.1. 1251, 4065, boa, obrigado. Tem controle, Olimpo 08, para o regresso. Tem que Olimpo 08, regressa via corredor forte, aguarde o acionamento, por favor. Regressando via corredor forte, Olimpo 08. 3567, está autorizado, chame táxi. Eu e no 3, chamada para o táxi, são 356. Confirma a aeronave com módulo solar, a transmissão está muito baixa. Meu 90 é Oscar Whisky, prossiga. Só qual horário foi a notificação? Polícia 08. Quanto prossiga? Professor, se eu observasse para o ponto Lagoa, o senhor conhece? Afirmativo. Qual que é o quadro visual com esse ponto? Posso lá, eu disse, valeu. Vitorino Giuliette? O Juliette, Cairo autorizado, no meu pé, circulando no 7 com curva direita, restrito no corredor axé, aciona 0160, controle 120, décima 8. Reto, Vitorinho de Juli. O ajuste é 1-0-1-2, se apresente torre 1-1-8-9-5. Está autorizado, chame táxi. Autorizado, custo de estacionamento 6327. Salvador, boa tarde, SAM 3235, SAM 3235, táxi via Alfa. E mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, SAM 3235. Chame a torre, 1-1-8-9-5. 231 a bordo, 3 horas e meia de autonomia alternando Galeão. Olimpo 08. Mantenha a espera sobre a posição Lagoa, aguardando autorização de pouso. Ele manterá a espera na posição Lagoa, aguardando autorização para pouso no Galeão. Achou. Na posição 5, é um Airbus da Oceaner. Romeu e Juliette, reportando ponto de espera da Oscar, a Juliana 012. Olimpo 08, após completar o primeiro 360, prossegue para a perna do vento da pista 10, repartindo através da arte da torre. Salvador, gol no 620, estabilizou agora, Serra Vida 366, avisou rápido. Gol no 620, boa tarde, continue aproximando, só repartir a revista 372. Sim, gente, gol no 620. Gente, repartindo através da cidade da torre. Com 3567, ciente, está autorizado o táxi à direita, ponto de espera da 10-1895, a torre. Ciente, à direita, ponto de espera 1895, está 3567, boa tarde. Está 3155, seguindo o tráfego da companhia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 18-95. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Você tem condições de ingressar na Juliette, mantendo separação com a Airbus Delta Chanel? Gate é o 07. Ingresse na perna do vento da pista 10, aguardando autorização para girar base, sinal número 2. Ingressar na perna do vento, aguardando para girar base, 08. Serra, Serra, Bravo, Bravo, Romeu. Ok, o Chanel 6327. Confiado. É, dê passagem à aeronave da TAM, que está ingressando aí na Juliette, à sua direita. Após a mesma, prossiga o táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10-1895, a torre. November, Oscar Whiskey, cópia. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador. O Samil Pés, via corredor Axé, decola da 17, controle 120.8 e o transponder 0140, a torre 118.95. Certo, chame a mesma para o acionamento e táxi. November, Oscar Whiskey. 7 Solo Salvador, Oxané 6355, com a informação Lima, autorização Guarulhos. Boa tarde, Oxané 6355, está autorizado Guarulhos, 360 nível. É, via Pesulu 10 até Tubave, Pesulu 16 até Osmo, segue conforme o plano. Decolagem é da 10. A saída da El, transição Motiva, o controle 120.8 e o transponder 5406. Ponto 120 graus, 119. Eita, até Piraí, um base, peso do 44 pagode. Ok, a gente vai confirmar então com o Centro Recife, aguarde a autorização do... Aguarde a autorização de tráfego 6355. Ah, escuta, 6357. Zero, solo sobre 2, direita, solo 121.9. Você vai direita, 219, vou 620. Eu, papá, Wolf, chamou a torre. 3567, boa tarde, mantenho o ponto de espera. Olimpo 08, base autorizada, repartindo a sinal, pistola 0. Passará na sinal, Olimpo 08. notificação. Aguarde, a cópia ainda não recebemos aqui o seu plano, o Oscar Papa Golf. Boa tarde, voo 90 livrou. Tango Vitorino de Juliette, decolado para o 3, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, graças, senhor. Com aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango Victorinha Júlia. Tango Victorinha de Juliette, mantém aqui em condições visuais no processo do corredor Cher, ponto vocês no alto a pulso. Repetição na zero. Pode força aérea e manter na zero, na 3567. Possibilidade de acender para o 2500, tá? Por exemplo, 2500 pés, voando direto Cairo. Grato, Índia Júlia. Sanguíneo, papai, uniforme, prossiga.